DJ Felipe, o cobiçado do Vibe do cobiçado. A começar. Primeiro pra pegar o clima, depois te bota o bagulho doido. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer assim. Só pra quem é morena, pra quem gosta de uma morena. Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você. Pra amar... Só pra quem é morena, solta a voz! Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. E meu parceiro Lobo dos Humildes. Ele e meu parceiro Leonan. Vou assinar os dois, hoje estou com as suas primeiras damas. Olha que morena. Renan Doideira tá na área também. Bora começar, onda! Felipe Cobiça. E meu parceiro Alaô acontece, babai. Ó. Com o paredão ligado e a zera. Se inventar essa de Kipucumbu hoje, viu, Alaô? Um storyzinho quando tu viu a novinha bater. Terça-feira é dia, hoje não. Aí foi só um stories, um stories. Chega o Blaster, o homem do Skig, 1000 volts. Foi só um stories. Thiago Ferrari, ele, meu parceiro. Tu viu a... Thiago da Pedreira. Saudado. E o Fabinho Ferrari aí com a gente. E a sua esposa, né, Thiago? Ele gira. Bora, mano, tamo junto. Patrick Varia, Jerry, Cauã Santos. Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro. Isso pra mim. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ô, mira agora a quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de resolver. Isso pra mim. Chamei logo os amigos e chamou as amigas, mas tô pedindozinho. Falou, Yuri GDS! É. Foi só um stories, um storyzinho. Com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um story, um storyzinho. Quando tu viu as novinhas, bateu saudade de mim. Eu vou falar que não quero beijar sua boca. Falar que já odeio tirando essa roupa. Ceará descartável. Escuro, e aí, Cristian? Eu... Ao lado do Rogerinho. Vou falar que não quero. O primeiro-ministro tá no circuito. Quer falar que te odeio tirando essa roupa. Bora, mancha! Paga uma, paga uma! Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É o quê? É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Vem comigo, vem! É o que tá tendo. Pedaços de amor pra todo lado. Hoje o Christian vai conhecer o Caribe. Tô doendo, tô sofrendo. E ela não tá. Só a mulher que depende de homem pra porra nenhuma canta. Oh, baby. O quê? Eita, papai. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, oh, baby. Como pagar essa lâmpada aí, não? Trabalhar com iluminação, bacana. Cadê Igor? Igor, chega aqui, Igor. Deixa o seu recado. E após o sinal, vai pra casa do cara. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, vai pra casa do recado. Passa nela! Eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a pica, eu passo a boca. Diz que eu sou seu passatempo, passa a pica, porra. Eu passo a mão, eu passo a língua. E aí, meu parceiro Renanzinho do Detran? Já tá na área. E vou passar a vida, porra. As faça nela, faça! Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto, olhando seu retrato. E você? Felipe Cobiçado. Apresentamos a vocês o DJ Cobiçado em todo. Nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado! Vai, amor, se sente a fúria do meu amasso. De lado. De quatro, é tu deixando e vai te... Bora aquecer, bora aquecer. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Bora, Marcinho! Dentro do carro. Pelo jeito, hein, pai? De lado. De quatro. Outro estágio, né? Você sente a fúria do meu amasso. E aí, Paulinha? Um abraço do Cobiçado. Bora esquentar, vai! A delícia tá no carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá no carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Cada delícia tá. Senta, senta, senta, senta. É no escuro que perde a vergonha, Igor. Pronto, porra. Égua. Só fica a cara que eu te faz amor, entendeu? Tu gosta de ver. Que felicidade. Que mistura louca. Gentileza, dois combos de gin. Um prato de frios. Sim, rapaz, é bom tempo que eu tô aqui de olho. Poder trazer um... Umas amiguinhas. Os dois petiscos também agradeço. Eu tô ficando tarado. Bode de água, bode de água lá. Fala que é hoje que eu fico com você. Na linha vai maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Não pode beber, senão não vai descontar do cachê, né? Será que hoje? Só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. A delícia tá no carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a delícia tá, vai, vai, vai! Chama! Miseira paixão! Chama, filho! Mas o DJ já sabe! Simba. Que sabe que anda comigo agora, vai! Você! O meu coração querer. Pega essa cachorra. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Se eu abraço só você que tem. Se eu perfeito só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você. Ai, não canta! Aquela sentadinha. Mata bebê. Rapaz, quando o cara sente saudade, porque a sentada é gostosa. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Mata bebê, mata neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo. Diferente de todos. De todos. O nome dele. O Cobiçado do Pará. E aí, meu gerente Murilo do Crocodilo. E joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Joga lá pra cima. Ei! Oh! Ei! Bora começar! Que tá chegando o mês de julho. Férias e verão, todo mundo convidado pra conhecer e conhecer e curtir o Cobiçado lá no sal. Vem, vem, vem, vem. Vai, vai. Férias e verão é rave. Drogas e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. O Cobiçado do Pará. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Valor, Thiago, é Loduani. Chama, filho. Que minha bunda balança, tô louco. Prepara o teu bidê, viu, Thiago? Oh, que minha bunda balança aí. Pega o de bastidor. Vegas. Morri em Vegas. Olha o Ceará, boxeador, tá na área. É, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Cacho da Redley. Tá com a gente, abraço do carinho, Patrick Farinhas. Patrick delas, olha. Só pra quem tem um amigo corno agora vai cantar comigo. Ó. Toma, toma, toma na batida. Yuri GDS tá comigo. Bora, Yuri! Bora, Yuri! Cuidado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Que pressão é essa, calma? Vai ganhar um combo de abraço, tá bom? Um combo de abraço. Corno, mas é meu amigão. Ou tu quer open bar de moral hoje? Meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem... Deixa aí, uma honra. Borda de cheddar. Fui, fui. Foi da cara preta. Pega o netinho que só come uma preta. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. E aí, Netinho Lobato? Mas voltou depois. Ela é safada. E ele é boi. Rapaz. Putaria diferenciada agora. Ó. Só mulher que tá solteira vai soltar a voz comigo agora. Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile vai. Você tá na boca. E vai sentando na pia. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer. Toma! E é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar. Canta comigo, canta! Quer esquecer sua ex-mulher? É, vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. O Renan falou, aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aí, garçom. Ei, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Sensualizando hoje na pedreira. Que gostoso. Isso é muito saliente. Vindo. Vendo ela dançar no parquinho. Então, um fogo no barquinho. Bora preparar que vai começar o fogo no barquinho. Só socadinha, você tá dando vinha. E o DJ tá ligado que ele é foda. Tenta ser correto, mas sempre dá uma recaidinha, safadinha. Só socadinha, na você tá dando vinha. Só socadinha, na você tá dando vinha. Vou socar, vou socar. A buceta dessa na vinha, vou socar, vou socar. A buceta dessa na vinha, vou socar, vou socar. Atualiza, cobiçado. Atualizando a playlist musical. Bota a galera pra cantar aí, cobiçado. O Lobo dos Humildes falou: não esquece de tocar aquelas. Leve primeira. DJ Felipe. Bate no peito, Leonan. Diz que é o DJ que tu dá valor. O cobiçado do Pará. Grita! Cobiçado! E Renan! Cobiçado! Esperando gelar. E aí, Jennifer? Viaja nessa tour, né? Vem embora no caqueado, vai! Essa é pros velha guarda de plantão. Toma na caqueado, na batida, no gingado. Alô, Chubi! Faz um pix! Hoje de madrugada vai ser lá no Caribe. Primeiro é aqui a parada. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto. quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim. Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio. Olha meu parceiro Carlos Eduardo, tá aí com a gente. Ele, Chubi, Renan do Detran. Mas, Netinha, sua primeira dama. Amor não faz tá na área com a gente. Pena de mim. Falta que a dor, falta que a dor. Você que comanda o coração da Super Xana. Essa o Leonan vai no ouvido da Heloísa e diz: me diga por quê. Me diga por quê, não pensa mais em mim. Toma, vai! Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só quem? Só você sabe bem quem sou. Toma, toma, toma, toma, toma! Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Então me chante, amor. Amor. Quem sabe canta comigo aí? Olha, vou te procurar. Mais alto! O quê, o quê? Toda noite ele chora. Que você deixou de lado. Toca cobiçado. Deixa comigo que o barulho tá bem esquentando. São amores. Tem, tem. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que vai começar o Gita. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Pra tua cabeça vai perder o medo. Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o hobby tocar. Deixa o coração depois. Alô, Júnior! Gabo, gabo, bom, hobby, ou dançou. Só vocês. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Solta a voz. Você me perdeu e agora chora. Dá tchau, dá tchau. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. O quê, o quê? Esqueci, não quero mais você. Diz! Vou comprar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Sinto saudades. Você queria o quê? Eu só queria uma chance pra te provar. E sobrenome de Anibert 91. Fazer aposta online no meio do estado do Pará. Deixa só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos. E a pessoa tá voz comigo agora, vai. Por esse louco amor, não pago o preço que for. Mas se você e falaram que esse final de semana vão fechar com o home. Lá vem! Bora, Leonan! Segura! E detonando, detonando, detonando. Vai, vai! Alô, meus humildes! Tamo junto! Alô, mascote! GDB, o nosso advogado dos artistas no Vará. Amor, amigo Lobo e a TNB tá com a gente. Eu te quero e também vamos fazer o... Dia 17 de julho, aniversário do Zumbi da Pedreira. Vai ser lá em Cutijuba, ao lado do Rob. Mega Robson! Bora, Marcinho! Dá-lhe mais um ganho aí, pai! Vai ficar bonito o negócio! Juntinho com você! Bora começar! Ei, cobiçado, retorna, papai! Tá na hora! E aí, meu parceiro Jamaica do corte? E tá com a gente doidando ele! E toda a minha galera tá na área! Vai começar o agindo! Alô, KF Outlet! Willen, o da Pedreira! E o Jamaica do Conde! Vai, fogo! Bora começar a endoidar! E jogar lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Jogar lá pra cima! Um, dois, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Vai, vai! Oh! Joga! Hey! Oh! Me ajuda, Marcinho, me ajuda! Oh! Libera o som! Tô com saudade. Aí, pai! Meu parceiro Ulisses! O Miguel comanda a melhor pizzaria! O do bairro do Barreiro, Cordeiro! O Miguel que comanda a pedreira! É o Ulisses! O Miguel comanda a pizza no menu! DJ, vai o rabo, boa! Você, o meu coração querer! Essa cachorra! Mas não consigo esquecer. Seu abraço é você que tem. Seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Com você não vai ser. Tá pegando fogo! Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa. Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa. Um, dois, três. Fala, Thiago! Empresários Thiago e Duane, do Depósito da Pedreira. Assinador oficial da Parte do Comissário. Primeiro sol! Nem o sol, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Grita! Um gritar, não mudou que... Bora, Fabinho Ferrari! Você é meu pai perfeito. Você é o meu papo feito. Você é o meu papo feito. Canta agora, vai! Foi no teu olhar e eu sosseguei. Apaixonado, babaca, apaixonado. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Foram tantas despedidas. E logo logo vai chegar aí. Um frangão e assados. Do meu parceiro Renan dos Humildes. Esse bagulho duro, então no apoio. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Fica 5 minutinhos o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Fala, meu parceiro Cássio da Reda! Para tudo. Apaga, agora. Apaga tudo. Dois Ceará hoje, mano. Apaga tudo. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. E aí será descartável? Pegando todo, um, dois, três, vai. Joga lá pra cima, joga, vai DJ. Vai DJ! Alô, Blind! Vai DJ! Vai, fogo! Vai! O caqueado! Olha o novo aquecimento! Daquele jeitinho! Tava na beleza! trava. Toma na pressão, toma de ladrão. Vai moleque doido, vai moleca doida. As cara de mal, as cara de mal. Sal, sal, as cara de mal. Bora no gingado, bora no gingado. Bora no gingado. Alô, Felipe! Vai ser na tchaca, na tchaca, na tchaca. Vai jogar na tchaca, na tchaca, na tchaca. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Cadê o homem? Tá aí o homem. Faz o caqueado. Alô, alô, acontece. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O cobiçado tá na área e ninguém fica parado. O cobiçado tá na área e ninguém fica parado. Bora pitbull, vai pegar cachorro. Bora pitbull, vai pegar cachorro. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Vem, Alaô! Vem fazer a dancinha. Tá vindo aí. Vem, Alaô, vem fazendo a dancinha. Vem, Alaô, vem fazendo a dancinha. Claro! GDS, claro, Winbet, GDS, claro, Winbet. Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Mas como é que faz e dá-lhe no gingado? Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Lá vem ele, lá vem ele! Olha quem tá vindo aí! Olha quem tá vindo aí! Olha quem tá vindo aí! Olha quem tá vindo aí! Olha quem tá vindo! Vem, Alaô, vem, Alaô! Lá vem, Alaô! Lá vem, Alaô! Vindo aí! Fazendo uma dancinha. GDS, claro, Winbet. GDS, claro, Winbet. Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Mas como é que faz? Olha o caqueado da Laô, vai! Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Mas como é que faz? E dá-lhe no gingado. Hoje eu tô malzão, hoje eu tô malzão. Okay, eu tô malzão, ele, ó. Tô malzão, Winbet é sensação. GDS é sensação, Winbet é sensação. GDS é sensação. Além dele ser malzão, ele é o quê, mulher? Diz pra ele. Ele é bandido, bandido, bandido. É, ele é bandido. Bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ele falou, uma honra. Bota, bota, bota, DJ Lohan, claro. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. A não ser todo homem. Oi, ele quer sair comigo. Rapaz, segunda-feira retrasada, amanhecer aí no setor do... Do Alaô. Recepção, meu irmão. Carne de primeira qualidade, prato de frios. Duas caixas de uísque. Ainda me levou pra conhecer o resort dele lá na Ilha do Cumbu. Uma honra. Na lancha dele. Nossa, não vai passear de jet, você mandei pintar o jet, ele falou. Libera o som! E aí, meu parceiro Jamaica? O homem da nara... Chegou sabotando já, porra! Lá vai fogo! Esse é o Jamaica que tá praguejado, o Jamaica. Libera o som, Chubi! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito legal. Tu gosta do quê? Tu gosta do quê? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito legal. Solo my love in my tone. Bota nela, bota nela, bota, bota, bota nela. Solo my love in my tone. Baca tudo, baca tudo, baca tudo. Eu tô desde uma hora da tarde tocando. Solo my love in my tone. DJ é fácil, é? Ah, é moleza, vai lá e toca, é. Você Caribe, tem que... Tô com guarda-roupa no carro. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Virilha tá uma delícia. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Ela é maluca, ela é frutada, ela é maluca, ela é frutada. Vai detonando, detonando, detonando. Ela é frutada. Vai chutar pra garota, sai da minha bola. As bolinhas vão, tem de mola. E outra mais boa. Liga logo um lado, depois eu vou tirar, liga logo outro aqui. Vai chutar pra garota, sai da minha bola. Já botei aqui porque não dá lá. Bota outra mesa aqui, ó. É, pai. Alô, Bel. Não tem medo, que é isso que eu prego. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto. O Tina não é o DJ Ives, entendeu? Já tá tudo preparado. Tamo caminhando. Tem que dar jeito, tem que dar jeito. Sim, dá toda hora. Depois quer me sentar pro bar. Mas já tá na noite, sai da minha bota. Tudo junto, tudo junto. O DJ que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Quer comer dessa pizza aí do Caio Rei? Ele é o rei do caquiado. DJ Yud é o brabo, porra. Você sabe muito bem. Eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo de espaço de pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Pra ele nós vai embaixo. Ela falou que queria poder. Tem água, Rogério, água, Rogério. Que queria poder. Enquanto a noite toda vai. Joga trequinha, moça, vai na rola. Senta com força, vai. Joga trequinha, moça, vai na rola. Senta com força, vai. Joga trequinha, moça, vai na rola. Senta com força, vai. Bora que daqui, Caribe show, pai. Na suavidade. Joga trequinha, moça, vai na rola. O DJ que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o gato, ele é o gato, ele é o gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato. Não complica, faz o fácil, que eu vou te tacar com jeitinho, amor. Vai na pica, que eu me amarro, e no embalo desse som eu vou. Olha que delícia, me deixou sem palavras. Encaixa a boca veludada na minha pica. Demais, livre pra voar na onda da MD. Ela quer transar. Sem você não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. No macete tu vai além. Sem você não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. No macete tu vai além. Sem você não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. No macete tu vai além. Que coxinha e rabão, baita, baita cabelão, faixa rosa, cobiçada. Olha o chubido de plantão. Que são várias posições maneira que aprendeu. Fala, Blind! Sete anos e ganho. Não vai também na separada, Blindão. Amor, rainha do suck-suck, essa menina. Quem diria? Quem diria? Mó prazer te conhecer. Um belo dia, tá hoje pra ti. Ela é espetacular, é mulher, calma, assunto. Vai fazer comigo várias poses, só maluca. Ela é espetacular, é mulher, calma, assunto. Vai fazer comigo várias poses, só maluca. Ela é espetacular, é mulher, calma, assunto. Vai fazer comigo várias poses, só maluca. Trava, destrava, em cima dos caras. Trava, destrava, vem por cima e prepara. Trava, destrava. Só pitbull de raça, os faixa tá presente. A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem. Então vamos avante, lutar também faz parte. Viver do bem, do bom, disso cê sabe, sacanagem. A tropa cheia de ouro, só menor marolento. Trajado de Lacoste e a camisa do Flamengo. Cabelo disfarçado. Meu parceiro jogador Johnny. Novinha, cheiroso, bonitinho. Jogador da Europa, meu irmão. Novinha, barra doce gabana. Opa, nas... O técnico falou pra ele tu fazer 3 gols, tu viaja pro Brasil. Como é o pai? Foi lá, marcou 4 irmão, e veio. Que sucessada. Busca água de coco, maconha e balonzada. Mas aos faixa de ouro. A tropa tá no pique. O homem bonitão, vida de shake. Nós tá chique. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha. como? Eu tô louco, eu tô crazy. Tá doidão de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy. Loucona de baseado. Vou sentando com os amigos. Ligando dos aliados. Vou sentando com os amigos. Ligando pros aliados. E vou sentando com os amigos. Ligando pros aliados. Tu tá cachorro. Vai passando o áudio, deixa tudo alinhado aí. Deixa o microfone, já o microfone. É um amplexo, pô. JF iPhone. Um amplexo tal. Chico de divulgações. Ah, é? Faz. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Bora, Renan! A maquininha que hoje eu faço xerecão. Tá suando por quê, Renan? A maquininha que... Tá parado aí, porra! Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão. Aí, Felipe Cobiçado. Essa é a vibe. O homem tá na área. Rapidamente ela vai descendo. Lentamente ela vai. Quem nele? Quem nele? No meio do fim. A toda se exibindo. Gente, Breno. Da NBETS 91. Fechado com o Cobiçado do Pará. A toda se exibindo. A toda se exibindo. Empurra, empurra lá na treta. Empurra, empurra lá na treta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Pode, pode passar. Empurra, empurra lá na treta. Empurra, empurra lá na treta. E vai empurrando lá na treta, vai. Pode passar. Já com o cabaço. Sou de platão. Muito louco, eu gosto é disso. Eu me amarro na bagunça. Me danar no meio do fluxo. Atrás da chuca, linda. A mala, né? Com o bronze no grão. Tá do lado deles aí, né? É do cara demais. Ô, maravilha. Tá bom, assim que é. Ô, maravilha. Rapidamente ela vai descendo. Lentamente ela vai descendo. Essa novinha no meio do fluxo. E aí, tá bom? E aí, Cobiçado, tudo certo, Cobiçado? Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Só uma final, né? Eu levei ela pro estudo, ela ficou alucinada. Subiu, desceu e viciou na minha vara. Nós fumou um beck, ela ficou... É mascote! Começa a dançar agora! Apaixonada. Hoje tô te parada, vou mostrar um vício meu. Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu. E ela subiu, desceu. Subiu, desceu, ela... Subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Hoje tô te parada, vou mostrar um vício meu. Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, desceu. Ela... Bebendo tudo hoje. Tua cobra apareceu, ela subiu, subiu, subiu. E aí, será? Subiu, desceu, ela subiu, subiu. Cristian Ceará, o homem dos cartazes. Hoje tô te parar, minha avó, mostrar um vício meu. Fiquei na tua planta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Alucinada, subiu, desceu e viciou na minha vara. Nós fumou um beck, ela ficou muito longa. Zero estresse, rapidão. Apaixonada. Marley, né, pai? Segue sua salva. Só no poque. Toque, tô amoitado, carne feita, aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem mais. Isso tá virando um vício, já tô... Sabe quem tá na área aí, Breno? Eu lá fora, tenta mais uma vez. Yuri GDS. Nós dois aqui dentro, Zé. Rico. Tô selvagem, coisa de momento. Só no paque, pra mim, corri, corri. Só no paque, pra mim, corri, corri. Só no paque, pra mim, corri, corri. Tá, já tá formado. Aqui na Tabatinga nem as fadas, nem as bruxas escapa de leva. Guias que correr, vai tomar brutal. Toma, toma, vagabunda, piroca de marginal. Tem um canto, tem um uísque, tem um pó pra tu cheirar. Aproveita teu momento e não para de sentar. Você tá no banheiro, que cara gostoso do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de marginal. Você tá no banheiro, que cara gostoso do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de marginal. No cubo, bada de sacada, fica de pessoa. Hoje o GW vai acabar com o tribo, vai. Hoje o GW vai acabar com o tribo, vai. Toma vagabunda pirocada de bom. Toma vagabunda pirocada de bom. Deixa sair daqui. Marcinho, dá mais um tom aí, Marcinho. Marca no beat. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 tô sentando pau. O Vacinho, traz o controle pra cá pro DJ, por favor. Urgência. Toma piroca, toma pau, toma pau, toma pau. Toma piroca, toma pau, toma pau, toma pau. Toma piroca, toma pau, toma pau, toma pau. Toma piroca, toma pau, toma pau, toma pau. Ai meu Deus, que pau e morre. Ai meu Deus, que pau e morre. Ele é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha só que tu tem. Você vai me dar. Olha só que tu tem. Você vai me dar. É braba, braba. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Dá que a gente se produziu. Mais um aqui se produziu. Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim. Falou que eu era fraco, mas eu falei assim. Bora, marca um baratinho, o destino é seu colchão. Ela ficou surpresa quando eu passei no calção. Vamos que vamos, que daqui a pouquinho tem cobiçado lá no Caribe Show, junto com o DJ Gordo, o Dinho Pressão e o trio do Robson. Aí, Marcinho! Pode aumentar que eu tô falando e não sente dor. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Isso é casinha, né? Isso é casinha. Quando pensei que tinha, você foi um... Falaram pra mim, é só um bingo. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Não, é tipo assim, pra lá, a gente é a cereja do bolo, entendeu? O bolo vai ser o mesmo, a gente vai ser a cereja. Vai te largar. Eu largo tudo por você. Mas eu te falo, faz tanto tempo que eu não toco no Guamá. De ser. E no Juruna, então. Comigo. Há muito tempo, olha que eu moro lá. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga. Olha. Que eu vou. Te encontrar. curtir. Bora. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. E após essa vai ter o trio do Barreiro, é? Eu te amanheceu, o sol já raiou. Ah, clube da suína. Clube das vinhas, né? Meu amor. Espada verde, azul e rosa, né? E me deixou tão triste. Mas tu consegue voar com esse teu peso? Não quero nem saber. Por que razão foi embora e me deixou? Ó, tipo. É igual lá, tem fã clube, né? Digo, claro! Olha aí! Vota em quem? Vota no Alaô! Passa a bola pro Xara aqui, quando deu sucesso. Daqui a pouquinho, temos encontro marcado lá no Caribe Show. Vai te soltar uma.